Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast. Olha só, o Rapidinha 08, o nosso oitavo episódio de notícias aleatórias que não acrescentam em nada em nossa vida. Eu sou o Patrick Murta, sim, Thiago Mendes não está presente hoje. Hoje eu estou no comando dessa bagaça e comigo está o meu querido amigo externo. Estou eu aqui de luto. Tô de luto porque o Thiago não pode participar, né? Então. Ah, fazer um barraco e vai morar com ele então, rapaz. Tá com pena, leva pro seu barco, né? Tô correndo. Tá certo. E também tô na presença do meu amigo, nosso correspondente de Brasília, querido Malovani. Seja bem-vindo novamente, meu cara. Olá, galera. Aproveitando que o Thiago não tá aqui, hoje eu vou falar mal dele. Eu quero mais que ele exploda e meu pau cresça, entendeu? Caraca. Qual que é a relação entre o Thiago explodir e seu pau crescer? Isso eu tô tentando entender, bicho. Olha só, cara, vocês vão saber um dia, hein? Vou revelar um dia desses aí. Caraca, caramba. Que medo. Deixa pra lá. E também estamos na presença de um nosso querido amigo que deu as caras aqui uma vez ou outra, nosso querido Rafael. Rafael, seja bem-vindo ao Mexidão Cast mais uma vez. Uma salva de palmas pra ele. Eu vou ouvir palmas quando eu escutar o podcast? Sim. Com certeza. Porra, então... Então eu estou muito feliz, obrigado por as palmas. E aí, galera? É. Rafael, pra variar, né? Foi chamado de última hora, não teve acesso prévio à pauta, não é isso? Só pra variar. Tô correndo. Não, a pauta tem 3 linhas, cara. Relaxa. Não, a pauta não tem 3 linhas. É uma caralhada de links que eu tô olhando só por cima. Então, não tem só 3 linhas. Você vai uma merda. O importante é que você se sirva da linguiça. Sim. Eu passo ela de novo. De novo. Passou de novo. Ah, beleza. Ai, que beleza. Pois então, meu caro, rapidinhas, aquelas notícias rápidas, aquelas notícias inúteis, mas que nós gostamos de comentar. Meu amigo externo, no episódio de hoje, o episódio desta semana, tem alguma notícia que lhe chamou a atenção? Alguma notícia que você acha que o mundo precisa conhecer? Rapaz, contrariando tudo que os ouvintes devem estar pensando, tem uma notícia, e o pior, é uma notícia séria, cara, que é sobre o marco civil da internet. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso congresso de... Bom, deixa pra lá, deixa sem adjetivos. Olha aí. Né, nossos políticos queridos, né, acabaram aprovando um conjunto de leis, que é mais ou menos uma constituição da internet, que visa regulamentar muitas coisas nas redes. Né? Algumas coisas vão ser muito boas, outras nem tanto. Qual o lado negativo disso, Sterno? Porque até agora eu li tanta notícia que era tão confuso e eu não consegui entender muito bem. É. Qual o lado negativo? Na verdade, tá tudo meio confuso mesmo, né? O lado negativo é o seguinte, é que existe um esquema atualmente de prioridade na rede. Por exemplo, você tá acessando o seu e-mail e de repente você quer ver um vídeo. Então a rede determina que o e-mail é mais importante, né? E você acaba recebendo aquela informação primeiro e dando prioridade pro seu e-mail e não pro vídeo que você tá baixando, né? Só que o que acontece? Agora parece que vai ter umas regras que vão determinar o que é realmente mais importante, segundo o governo, não segundo o usuário. Então se você é aquele usuário que contrata a internet para ficar vendo filme o dia inteiro, não interessa. Se o governo determinar que é mais importante um serviço que seja voltado, por exemplo, para a área de saúde, né, algum tráfico de informações de um hospital. Tráfico de informações? É, tráfico, né? Ah, trafegou. Entendi, tráfico de, sei lá, não, passa aí uma informação rapidinha. 500 gramas de informação. Então vai ter mais eu ou quero, menos isso. Eu quero... Criança. Quer comprar uns 100 KB aí? Imagina. Informação boa, cara. É pura, né? A informação que eu tenho aqui é da boa, você vai curtir. Então, e aí acontece? Tem esse esquema de... Então, o que acontece é que tem esse esquema de prioridade, né? E também vai mudar algumas regras em questão a tirar conteúdo da internet. Nas redes sociais isso não vai mudar muito. Por exemplo, alguém faz um bullying com você na internet. E aí fala lá, Malovani, você tem um cabelo de bicho, uma cara de viado e tal, né? Olha só. Só falou verdade, só a verdade. É, pois é. Senti uma confissão aí em público, é isso mesmo, produção? Eu não falei nada, eu só dei um exemplo. Só a verdade. Certo, então... eu acho que você tem que ir no RH do meu contactando aqui por e-mail. Num caso desse aí, o que acontece? Se você se sentir ofendido e você chegar a procurar a justiça, que tirem esses adjetivos da rede social e tal, a justiça ainda vai continuar procurando o órgão gestor, no caso, o Facebook, né? E aí não vai mudar muita coisa, porque, obviamente, as redes vão dizer o que sempre disseram, né? Olha, a gente não pode... A gente não tem como tirar isso, porque senão seria uma coisa muito grande, isso acontece o tempo todo e tal, não tem como tirar. Beleza, agora, se você... tem uma foto que você tirou lá no espelho, peladinho. Ai, que delícia. E aí, de repente, alguém espalhou essa foto, mesmo que seja numa rede social, você consegue tirar isso da internet muito mais fácil agora. Entendeu? Então, ainda tem algumas coisas que ainda estão pra ser definidas, explicadas. Na verdade, não mudou porra nenhuma. Na verdade, não mudou nada. Se Carelli tirou o YouTube do ar outro dia, é só entrar com a ação na justiça, o juiz manda prender um diretor do Google. Tipo isso. Não, mas uma coisa mudou e mudou, assim, drasticamente. Que atualmente a gente tem os servidores aqui no Brasil, que é onde guardam as nossas informações. Só que acontece, agora as nossas informações... Nem todas. Não, basicamente, regulamentado é assim que deveria ser. Uhum. Mas agora, basicamente, as empresas, né, Google, os servidores grandes aí, eles podem guardando nossas informações num servidor em outro país, desde que eles respeitem... Na verdade, era uma decisão burra da Dilma de pirraça só por conta daquele caso de espionagem lá dos Estados Unidos. Porque mesmo as nossas informações estando em outros países, eles ainda têm que respeitar as leis brasileiras, não interessa se eles estão lá no Himalaia, tá? Na verdade, tudo isso aí está sendo feito por causa da Copa do Mundo, a verdade é essa. Não, para mim, cara, eu não sei se o Rafael concorda comigo ou o Malovani, para mim esse marco civil... É uma ação daquelas que é pra inglês ver. É a mesma obrigatoriedade. Todo mundo de bicicleta tem que andar com capacete. É obrigatório. Cara, não vai mudar tipo nada, cara. Não vai mudar nada. Tipo isso. Não vai mudar porra nenhuma mesmo. Eu acho que o nego tá querendo dar uma ênfase pro bagulho da internet depois dos casos de espionagem. E sabe, esse tipo tão de bem, coisa. Tá bem. Cara. Não mexe, sacou? Porque se tá do jeito que tá, é por um motivo, sacou? E a espionagem vai continuar do mesmo jeito, independente das suas leis, velho. Os Estados Unidos vai continuar espionando quem ele quiser, velho. Vai continuar espionando Deus e o mundo e um pouco mais, né? Os Estados Unidos. Um negócio que eu vi sobre isso era que, na verdade, você ia ter planos de internet, de que você ia poder acessar certos sites. Não estou falando de... Enfim. Eu acho que sei o que você está dizendo. Que era o caso que a operadora ia vender um plano que você ia comprar só streaming de vídeo. Era uma coisa desse naipe. Você não ia, você ia poder acessar certos sites. E eu realmente não estava entendendo. Eu achei isso Esse era uma coisa que eu discordava, mas que já foi abolido nesse novo texto. Exatamente. Nesse novo texto não vai ter essa alteração. Por isso que eu falo que não vai mudar nada. Porque as grandes confusões que tinham... Era que as empresas obrigatoriamente deveriam ter um servidor no Brasil. Já não tem essa obrigatoriedade mais. E isso poderia fazer muito a coisa ficar mais cara, né? Por exemplo, um site tipo Submarino não poderia hospedar lá fora pra ser mais barato, teria que hospedar no Brasil e ia ficar muito mais caro, enfim. Não, e fazer qualquer tipo de servidor no Brasil, a Riot que eu hostei os servidores do League of Legends tá passando por isso, cara. O Brasil é um país que tem um clima muito difícil de você hospedar um servidor aqui, velho. É tudo muito mais complicado de fazer aqui, sacou? Não é uma parada simples de se fazer, velho. Isso sai muito caro pra eles aqui, velho. Pra eles é muito mais barato fazer essa parada em outros países do que aqui, ainda mais com a nossa Constituição atual, sabe? Então, esse tinha essa questão, mudaram. Tinha a questão também de que todos os provedores de internet deveriam guardar todos os nossos dados, o nosso histórico. Então, Malovani, suas pesquisas no RedTube, no eFuckt, tudo ia ficar guardado. Já era, né? Já... Eu ia estar pra sempre marcado como um cara bizarro do mundo. Pois é, era só pesquisar, só ligar lá pra sua operadora, eles teriam esses dados. Já anularam isso, vai continuar só com requisição judicial e tudo mais, e no máximo um ano. Vai guardar seus dados só de um ano pra trás, pelo que consta no texto. Ou seja, não mudou nada isso aí pra inglês ver, pra deputado pagar de bonitão que fez alguma coisa, quando na verdade... Ah, e esse negócio dos planos, cara, parece que a gente voltou a 1990 e poucos, lembra? Quando cada fornecedor fornecia uma parada diferente, saca? Pacote de e-mail, mais não sei quantos gigabytes, mais download, mais não sei o quê. Cara, hoje em dia é só o que você precisa na internet, você faz o que você quiser com ela, cara. Chega de plano, sabe? Chega de ter que assinar mil coisas pra fazer a mesma coisa, velho. Pois é, decidir o que eu quero assistir, né? Agora é o seguinte... O Iago acabou de chegar aqui, eu vou botar ele na conversa e a gente pergunta a opinião dele. Então coloca no Iago aí. Não vai pôr em mim, não. Cara mais defensivo, cara. Então tá, vai lá, Patrícia. O que você acha sobre o aborto, tia, Iago? Puta que pariu, cara. Caraca, eu mal cheguei e já começo com isso, já? A gente não tava falando sobre internet, já. Não interessa, agora o negócio mudou. Ah, beleza, cara, então. É. Cara, mas o pau de São Marcos Civil aí, que eles estão querendo monitorar a gente agora, né? Obrigado pela sua opinião, Iago, vamos partir pro próximo tópico, ué. Cara, eu vou puxar a notícia que não é minha e eu vou roubar assim na cara dura, porque quando eu li a chamada, eu não tive como, assim, agradecer por terem separado essa notícia, cara. Eu tenho quase certeza de qual que é, velho. Tá bom, eu vou falar aqui, ó. Olha a manchete da notícia. Anã Fortuna ganha competição de alto nível e sobe na carreira. Como assim? Cara, pega a tiradinha de fundo aí, né? Parabéns pro cara que escreveu essa manchete, velho. Algo me diz que é o estagiário zoeiro. Eu só tô dizendo. Mas então, descreva a situação dessa anã. Ela não no lugar mais alto do pódio. Ó, isso é processo, rapaz. Era processo pro cara escrever essa bosta aí, não pra gente. Caramba. Não. Cara, alguém quer processar o processo R7 aí. Ninguém vai ler essa merda dessa matéria, velho. Eu fiz a maior zoeira possível e dane-se. Caraca, olha essa anã, cara. Ela é forte pra cacete mesmo, hein? Ela é do tamanho do troféu. Não, ela é mais forte do que eu, cara. Então ela é fisiculturista, né? É. Ela é fisiculturista. Aqui, ó, ganhou o troféu pela participação memorável no torneio realizado na terra natal dela. Ela sonha em alcançar voos ainda mais altos. Caralho, que trocadalho do cara. Depois zoeira. Cara, mas a mulher é travada, fi. É assustadora até. Não, tô vendo a foto aqui que ela com peso nas costas parece uma tartaruga, tá? É toda pinha com peso nas costas. Tá parecendo a tartaruga. Não, mas uma anã dessa, cara, ela me espanca, cara. Com certeza. Se ela pega pra ir pra tela, ela me mata. Cara, tem umas fotos muito bizarras, velho. Olha só, parece um corpo normal empacotado numa pessoa baixa. É ponto rar. Caraca, que sacanagem. É o Inzip, ponto rar. Ah, porra. Mas o cara que escreve isso aqui. O cara que escreve isso aqui faz de sacanagem já na chamada, né, bicho? Cara, eu tenho certeza. Cara, tá bom. Ah, mas também ela não parece anã, ela parece uma mulher normal. Tipo, a Noel tem aquele corpinho meio, sei lá, barrigudinho, sabe? Ah, mas é aquela malhada, né, cara? Casuzor. Agora, Malovani, você que é um menino sem vergonha, um moleque transante. Não. Já respondi. Nas suas pesquisas aí no RedTube, no Xvideos e tudo mais, você anda pesquisando por anãs? Cara, vou te dizer que, apesar de eu nunca ter pesquisado, já tive contato com esse tipo de conteúdo, entendeu? Cara, eu vou te falar que não dá pra levar a sério. Tem uma foto dela dentro de um pneu, velho. Caramba. É sacanagem. E ela dentro do pneu, cara. Não, e é curioso, correu um anúncio de jornal aí um tanto quanto peculiar, vocês viram? Cara, eu até sei que anúncio é esse. Caraca, eu não sei não. É um anúncio um tanto peculiar de um travesti anão. Que entre os serviços ele inclui arremesso de anão. É verdade. Caraca. Já pensou em contratar um travesti anão pra praticar arremesso de anão? Mas não é só. Tem anão em chamas também, né? Tem, anão em chamas. Que isso, bicho. Você sabe que arremesso de anão, ele existe, né? Ele é um esporte, se eu não me engano, na Europa, cara. Unbelievable. Caramba, não, tá cara. É sério, só que ele foi proibido. Eu tô achando que ele assistiu o Lobo de Wall Street e empolgou. Não, mas é sério, ele foi proibido. E aí, se eu não me engano, bem pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, tipo ano passado, uma coisa assim, um dos países lá liberou de novo pra que os anões pudessem ser arremessados. Acho que... Mas eu acho... Pasmem. Eu acho esporte sadio, entendeu? Acho que devia conter nas escolas o arremesso de anão, porque... Eu acho que faz falta na cultura, sabe? Agora é o pior. Você tem que entender uma coisa. Você sabe por que voltou a ser esporte, cara? Porque os próprios anões fizeram protesto querendo ser arremessados. Porque eles não tinham mais o que fazer, cara. Cara, não. Olha, bicho. Caraca, tá de zoeira. Eu sou encontro emprego no Natal, véio. Eu não tenho mais o que fazer o ano inteiro. É, tipo isso. Caraca. Emissão registrada na CNT, carteira registrada, tudo certo? Não, eu acho que deve ter um registro, assim, alguma coisa assim, tipo assim, dardo gigante, né? Uma coisa assim, saca? Dardo gigante. Não sei, não, véio. Dardo gigante, anão, cara, minha cabeça deu parafuso. Caraca, desculpa. É um voador. Essa é a parte legal, né? Porque quando você nota como até em modo de arremesso você pensa diferente das outras pessoas. O Estero achava que o... Oh, caraca, a pessoa virava um dardo na mão do Estero. Não, cara, pra mim, caraca, era, tá ligado aqueles caras que viram aquela bolinha que pesa 3 toneladas? Eu imaginava um anão pego pelas rodava pé, as 3 vezes e jogava o cara tirando ele. Na não. Velocidade. Só foi. Mas, ó, eu vou colocar uma pergunta aqui que é pertinente sobre esse assunto. É porque, assim, querendo ou não, anões sempre geram muito assunto, né? Polêmica. É, polêmica. Solta a vinheta aí. Momento polêmico. A pergunta é, Patrick, vou começar por você. Eu quero que você me responda rápido e fácil, hein? Diga. Ia ou não ia nessa anãzinha aí? Caraca, velho. Eu acho que não, ia ser muito bizarro. Ia tá sendo um pedófilo, cara. É muito bizarro. É muito bizarro, cara. Você viu a foto dela que ela tá sendo. Que ela tá de garçonete? Porque ela é garçonete, tá, gente? Então imagina essa cena, ela... por favor. Além de tudo, ela é garçonete. Imagina. Caraca, se difícil chamar a atenção, garçonete. Imagina, chato. Olha a foto dela vestida de garçonete, Patrick. É aceitável, só que numa versão reduzida. Ah, não, cara, eu não encaro, não, velho. Eu não encaro. Ela tem cara de adulta, mas não parece, velho. Não, não dá, velho. Não, ela é bonita. Não. Então, externo, qual a sua resposta, externo? Não, cara, tipo assim, eu já namorei mulheres muito baixinhas, entendeu? Mas a ponto de ser anão, eu acho que não. A resposta do externo, gente, Rafael, por favor. Cara, eu tô achando massa que o grande problema de vocês... é o fato da mina ser anão, cara. Não, não é isso. E o maior problema é o fato de que quando tiver acontecendo qualquer coisa e ela se pá no delírio, fechar aquelas pernas na força, ela me corta no meio. É sério. Não, mano. Se ela não fosse... Cara... Mas você vai me desculpar, forte. Não tem como ela fechar as pernas em volta, que é muito pequena as pernas dela. É, não sei você, mas esse mamute aqui, eu com essa pança do meu tamanho, nunca que ela vai conseguir fazer isso. Ela me cortava em dois e ainda me palitava, rapaz. Ah, ok, então. Ó, Patrick não ia, Esther não ia, fácil, então, né? Falei nada, velho. Rafael, o problema é a força e não o ananismo. Ué. E a... Cara, sei lá, pra partir do princípio que o braço dela já é maior que o meu, né? Numa briga, quem apanha sou eu, então acho que não, cara. Pô, mas você já tá querendo brigar com a mulher? Calma, cara. Ah, não sei, ela tem cara de ser violenta, mano. Ô, oh, gente, mas vocês estão esquecendo de uma coisa fácil, velho. Se ela vier pra porrada, você põe a mão na cabeça dela. Se bota a mão na cabeça dela, ela te dá um mata-leão, seu otário. Ela quebra teu braço, tá ligado? Ai, cara. Por favor, próxima notícia, senão a gente não vai sair nunca da Ana. Não. O que é isso aqui? Desequilibrado! Ah, o que é isso, desequilibrado? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo aí. O que é isso? Quem de vocês aí tem pai e mãe separado? Ah, eu. Quem? Eu. Os meus pais são separados. Tá. Eu também. Então, agora você imagina. Você, a sua mãe namora, tá? Aí você é um usuário de droga. Jesus. Aí você vai com uma tesoura, pelado, no meio da rua, pra matar o cara. Como assim? Faz sentido. A notícia é essa. Dando certo. Vai matar o namorado da sua mãe, nu, pelado? É. Jovem nu agride namorado da mãe com tesouradas na avenida, cara. Ah, tem um vídeo do cara aqui, peladão, vindo com a faca pra cima do cara. Não, eu quero entender o seguinte. O camarada, de repente, acorda e fala assim, cara, hoje eu vou fazer uma doideira, velho. Eu vou exatamente ficar peladão, vou pegar a tesoura e vou enfiar no namorado da minha mãe. É tipo, você imagina você andando de boa na rua, vem um cara com badar no balão samba e com uma tesoura na mão, cara. Que você faz? Eu vou pensar que é o Jason pelado, velho. Cara, e qual é o motivo? Mano, qual foi o motivo? Então, porque o cara, ele é usuário de droga, né? É meio. Tem problema de cabeça, não é muito certo. Tá vendo, Malovan? Aí já complica. Falta de aviso não é. Mas o. Cara, eu tava vendo o vídeo aqui do malandro. Além do cara tá correndo pelado com a tesoura na mão, ele toma uma cadeirada na cabeça. É isso que eu ia falar, o cara pega um banquinho pra se defender. O cara começa a bater com um banquinho, cara. Caramba, é inacreditável esse vídeo, velho. Na boa, eu parava pra ver isso daí, porque é algo bizarro, velho. Ah, isso foi isso? Foi em Goiás, cara. Foi em Goiás, daqui do lado. Ah, tinha que ser o braço, cara. Caralho. O Brasil é... Vocês não viram a melhor parte da notícia. A mãe deu depoimento que afirmou que o maluco anda de madrugada com a Bíblia debaixo do braço, jurando ser Jesus. Cara, você vê, né? Caraca. Não, é a mesma notícia ou é outra? Não, é a mesma. Tá tipo embaixo. Caraca. Como assim? Ele já fez isso mesmo. Não, mas sabe o que é pior? Após o crime, o rapaz chegou a ser encaminhado à delegacia. No entanto, como a vítima não quis registrar queixa, o agressor foi liberado. Ele tomou a tesourada de Jesus. Mano, ele tomou a tesourada no pescoço, cara. Você viu o sangue cair no chão, assim, fazendo rastro. O cara tomou a tesourada no pescoço. Caramba, mas véio. Se ele presta depoimento, a mãe dorme de calça jeans, ele vai levar o prejuízo. Ah, ele vai continuar com essa família ainda? Vazava nesse lado. Exatamente. Porra, Patrick. Depois dessa aí, eu fujo com a mãe. Vocês não sabem, Às vezes é a primeira louca. Na boa, namorado é pior que o filho. Não é possível pra aceitar isso. É a pepeca diamante, é? Você tem que aturar essa situação. Pô, é que aqui não mostra quem que é a mãe também, né? Vai que... É, não, cara, vai com a mãe. É uma não, Silvia não, Saint não. Da mas, vida. Não, tem que ser, mas tem que ser. Caraca, que. Daí pra cima, velho. Senão não justifica, não, cara. Não, nada. agora vamos imaginar a situação. Vamos imaginar a situação do garoto. O garoto tem na mente dele de que todas são vadias, exceto nossas mães. Não é fato, não é a verdade? Todas são. Tipo isso. É. Exceto nossas mães. Já pensou se ele reagiu porque ele já viu o malandro lá dando as gangorradas na mãe dele, mexe com a cabeça do cara. Cara, aí ele me preocupa até mais com a tesoura. Eu vou até dizer que se ele tiver visto algo do tipo, até justifica a tesoura. Mas nada justifica ele ter ficado nu e nada justifica ele ter falado que era Jesus, velho. Às vezes ele fala, às vezes ele tava nu porque ele queria que fosse, agora é minha vez. Caraca, a mente do Patrick tá muito tensa, velho. Tá boa. Mas não é verdade? Ele quis traumatizar o cara mesmo, cara. Ele não sabia que isso ia foder com a mente do rapaz. Não é possível. Ou vai ver que a mãe dele era a anã da outra notícia. Era um fetiche? Era uma coisa diferente? Exatamente. O cara falar, perder essa anã, fodeu. Nunca mais eu vou achar outra anã dessa. Anã garçonete alterofilista. É uma tara muito errada, mas justo. Essa anã tem 1,22m, cara. Não é um cotoco, mano. Vira e mexe, tem que voltar na anã, né? Não, mano. Isso é bullying, cara. Isso é bullying. Cara, é do tamanho que é do mudo aqui na minha cama. O Leon, ela vai fazer. Não, mas já que voltou pra anã, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero entender. O que passou na cabeça do cara que inventou arremesso de anão? De onde surgiu essa ideia? O que o cara tava fazendo que ele teve essa brilhante ideia de criar um esporte de arremesso de anão? Sério. Agora, Patrick, eu tenho uma outra dúvida, cara. Será que se cair de cabeça é 50 pontos? Cair de barriga é 30? Essa que é a minha dúvida. Como é que funciona os pontos em arremesso de anão, né? É, quebrar o pescoço. Se ele morrer no processo, eu sou desclassificado. Mas tem isso, cara. E já pensou se existe uma modalidade, veja bem. Arremesso de anão nu no namorado da mãe. Olha aí. Tá. Com tesoura? Não, não. A gente tá juntando as melhores notícias em uma só, hein? Olha só, agora que você perguntou isso aí, o arremesso anão ele surgiu na Áustria, cara. Foi na década de 80. 1980. Cara, como o externo sabe disso, Jesus? Cara, eu entendo. A gente tá falando um monte de merda aqui, o cara vem com um monte de informação, não sei o que tem. É o que eu disse no podcast passado. E diferente do Thiago, ele não tá lendo Wikipédia, cara. É porque arremesso de anão é uma coisa comum, cara. Inclusive. Não, cara. Ah, vamos lá, pegar aqui todo final de semana. O externo deve frequentar clubes de arremesso de anão anônimo, cara. Não, mas cara, sabe o que é legal? O seguinte, é que já tentaram usar anão até como pau de boliche, cara. Não é só arremessar em alvo, saca? Cara, acho que já usaram anão com tudo, cara. Agora, não, agora. Se imaginar. Agora eu tô pensando em uma modalidade esportiva diferente. Olha como eu sou visionário. Claro, arremesso de mamona em anão pelado. Você tem noção de que qualquer ouvinte anão já foi, perdeu. Já era, né? Minha esposa já falou isso assim que a gente leu a primeira notícia. Quer dizer, se a gente tinha meia dúzia de ouvinte, agora vai ter dois. Ó, quem entendeu mamona aqui, tem um site que a gente vai indicar depois na postagem, vocês vão poder ver um vídeo bem engraçado, tá? Então olha, você vai entrar nesse site agora. Você vai entrar nesse site agora, que tem um vídeo que tem tudo a ver com a sua. Eu vou falar. Que tem três anãs praticando coisa. Ah, cara, esse vídeo é maldito, velho. Todo mundo já viu isso? Só eu que não vi? Como é que é? Caralho, eu não vi isso aí, não. Eu não tive o desprazer de ver. Cara, é uma parada inacreditável, velho, de desgosto. Inacreditável o como o rapazinho encolhe ao ver isso, né, maluco? A gente vai voltar nessa notícia o tempo inteiro, não vai? O que é isso aqui? Desequilibrado! Mas o que é isso? Não. Cara, eu tava vendo a do Crazy Cat, que seria o gato metaleiro. Eu não chego no nível de bizarrice das outras notícias, mas o que acontece é o seguinte. tem esse gato, esse brinquedo, esse gato de pelúcia. Eu não sei se é um problema com um ou com vários, mas, cara, para ele balançar, parece que vai levantar voo. É cara, sério, eu tô vendo. Ele parece que ele vai levantar voo, rapaz. Eu tô no gato, por favor, parem aí. Assim, tem 7 segundos no vídeo, vai ver, velho. Caraca, isso aí é aquela mais metaleiros que costumam fazer no show de rock, que chama de headbanger. Sabe? Caraca, os headbangers que eu conheço perdem feio pra esse gato. Não, sabe o que é isso daí? Na boa, é o vibrador disfarçado. Ah, aí você com a cabeça num local estratégico. E trava a cintura do gatinho, deixa a cabeça fazer o resto. Caraca, olha aí, caraca. O mais interessante é que uma menina, por exemplo, você, minha querida ouvinte, você pode comprar a cabeceira da cama. Só vai ficar a umidade nele, né? Mas. Gatos calmados. O cheiro também pode incomodar, mas. É, o cheiro também. Imagina esse gato preto, se ele fosse preto, se tivesse a coleirinha de metal. Eu senti um certo racismo aí. Não, cara, não. Eu tô falando que preto é mais estiloso. O gatão todo preto, em vez desse marrom cor de bosta. Ele com as correntinhas preta, balançando assim ao som do Iron Maiden. Puxa vida, cara. Não, mas algo me diz que esse brinquedo só foi. Faltou um designer nele. Bom, mas melhor ainda, imagina ele preto, com a cara branca, sacou? E os olhos pretos. Com a tesoura na mão. Com a tesoura na mão. Bem mandado de print. Agora imagina esse gato anão sendo arremessado. Não, peraí. Não, o anão arremessando o gato com tesoura na mão. Caramba. Enquanto faz passeata contra o negócio da internet que foi a primeira notícia, já que a gente tá juntando tudo. A pontuação é a seguinte: você faz o arremesso de anão no alvo. Se acertar o centro do alvo, aciona o dispositivo pro gatinho balançar a cabeça. Se ele balançar a cabeça por 10 segundos, é 100 pontos. 1 de 50, olha aí. Caramba. É uma boa pontuação. Mas quebrar o pescoço não conta ponto. Não, quebrar o pescoço não pode. Ok, quebrar o pescoço do anão ou do gato? O anão morreu. O gato se gira assim já não quebra. Olha só, se você jogar o anão e bater no homem que foi preso após lamber e sugar os pés de uma cliente na loja dos Estados Unidos, a gente junta todas as notícias em uma só, olha só que meu. Como assim? Não. Explique isso aí. Pera, quê? Pera aí, deixa eu anotar pra conseguir acompanhar isso daí. Caraca, esse esporte tá muito confuso. Olha só, homem é preso após lamber e sugar. Sugar. Caraca. Anota esse termo. Pés de cliente de loja nos Estados Unidos. Michael Brown, o que é curioso porque ele é moreno, diz cliente, olha só, após oferecer prova de sapatos, americano lambeu e sugou os pés da mulher. Agora eu te pergunto, que tara é essa? Não, o cara é pedófilo. Pedófilo, velho. Não, parabéns. O cara foi rápido pra isso, mas. Parabéns. Não, mas essa situação, você tá com o pé de boa lá, o cara vem e mete a boca no teu pé. O que você faz, mano? Não, isso não vai acontecer não, Iago. Nunca vou querer imaginar isso. Isso não vai. Então, você não vai conseguir contaminar a minha nação com essa cena, cara. Cara, acho que você é tão bizarro, cara. Vou travar e ficar olhando assim. Não, mas sabe o que é pior? O pior é o seguinte, que depois do camarada ter lambido o pé da mulher e chupado o dedo dela, ele ainda quis dizer pra ela o seguinte: olha, eu vou pagar o sapato pra você não denunciar a polícia. Excelente. A que ponto chega o ser humano, velho? Será que o pé. Vocês já chuparam o pé? Caramba. Eu não falo das putas. Então acho que já, hein? Vocês perceberam que o Sterne tentou se esquivar porque ele é o cara da notícia? Se fosse um pouquinho menos clarinho, mas um pouquinho mais clarinho seria externo, cara. Não, externo. Conheci pessoalmente, tem nada a ver com isso aí. Tem uma coisa, cara, que vocês já perceberam que a mulher foi provar sapato? Ela já tava o dia inteiro andando com aquela porra de pé suado e o cara foi lá e meteu a boca. Caraca. Então é isso que eu tô dizendo. Aquele mas vocês estão de nojinho? Eu aposto que vocês já colocaram a boca em outras coisas tão suadas, tão. Tão salgadinhas quanto um pé. É, eu não sou muito de transar também. Mas chegou no ponto que eu queria chegar. Será que o sabor é semelhante? Por isso que o cara não, olha fez? Olha só, Patrick, eu vou te falar que eu já coloquei um pé na boca e não é agradável, sabe? Não, Não. Caraca, não. Não é. Não como é divertido, assim? Não dá tesão. Como não assim? Tem nada, nada de especial num pet. Eu vou te falar, você bem. Você tava com a bala house na boca? Não. Magicamente a coisa muda completamente se você tiver com a bala na boca, né? Obviamente. Inclusive, tem, não sei se vocês conhecem. Tem tipo um chiclete que, na verdade, é uma folha que você coloca no céu da boca, cara. Ah, eu comprei uma da semana passada. Esse, olha, semana passada, eita! Descobri eita. Por que você não gravou a semana passada. Agora, pra finalizar aqui, por favor, Malovani, eu quero que você leia essa notícia aqui. Olha a capacidade de um camarada escrever as notícias, cara. Eu vou ler como está aqui, então. Exatamente como tá aí. Surpresa no laptop. Quem escreve laptop já tá errado, né? Já no Medério, né? Imagine boa na lagoa, suave na... Sério? Cara, a notícia sério? Tá escrita desse jeito, velho. Sério, velho. Suave na laptop. Subitamente, ele para de funcionar. Então, com razões óbvias, você chama se não souber consertá-lo. O técnico, então, se apronta todo para consertar seu laptop. Ei, tô lendo melhor que você lendo a parada do motel, Patrick. Olha aí. E começar os trabalhos. Aí ele encontra isso aí do vídeo. E a gente vai ver o vídeo agora. Por favor, todo mundo sincronizado aí. Ok. Notebook normal. Porra, okay. Encontrou uma barata? Ok. Ok, uma barata, daqui a pouco ele tira um rato, uma capivara daí de dentro. Eu já tô com um anão. Sim, eu vou voltar, né? Caraca, velho. Onde que ele usava esse negócio? Puta merda, cara. Caralho, velho, olha o tanto de bicho dentro dessa porra, velho. Sabe quando você come perto do pessoal, leva o copo pra cozinha? Aí, ó, ponto. Caraca. Aí. Caraca, eu nunca mais vou comer. Cara, na boa. Não. Esse cara, no mínimo, ele usa dentro de uma galeria de esgoto. Usa o notebook dele. Não tem lógica sair que é tanto de bicho, não, cara. Cara, só faltou sair um rato dali. Ah, que nojo, velho. Mas o ponto alto da notícia não é nem o notebook do cara infestado de insetos. A maneira que o camarada escreve a notícia que é o melhor de tudo, cara. Se você tá de boa na lagoa, tranquilo como chouriço, cara. Suave na nave, ganhou meu voto, hein. Explica, por que o chouriço é tranquilo? Também, acho que é rima, cara. Deve ser rima. Por quê? Não, mas tranquilo rima com chouriço? Pior que nem rima. Não. Caramba. Cara. Verdade. Eu não sei você, sabe que sempre é quando tranquilo? Eu ouço falar de chouriço, eu não me sinto bem. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, quando o chefe chamava a atenção de alguém, o chefe tava dando a choriçada. É? Tem nada tranquilo com isso, não. Caralho, que gíria é essa, Jesus? As gírias meio de PH. Como esses bichos não fritavam quando nesse negócio? Essa porra sobrevive a ataque de PH, cara. Verdade, pô. Isso aí sobrevive a tudo, cara. Você vai morrer, eles vão estar lá. É porque é quentinho. Ela até gosta, porque é quentinho. Pois é, ouvintes, então hoje, rapidinhas, número 8, né, um número que não é cabalístico, e eu não sei se é ou não é, mas o que importa é que nenhuma dessas notícias acrescentou a nós, né, a não ser a certeza de que o ser humano é maluco. Isso só pode ser influência do capeta Zoão, né, com certeza. Com certeza. Com certeza é o capeta Zoão. Meus caros amigos, hoje então, né, além do episódio de rapidinhas, vamos voltar para um hábito que há muito nós não fazemos, não é mesmo, Esther? Há muito tempo, mas voltaremos com força total. Sim. Hoje o que faremos então, meus caros? Hoje nós vamos para a sessão comentário. Opa! Eu vou ler os comentários do Mexidão Cast 81, do Scott Pilgrim, que é um podcast que o nosso amigo Montanha, Rafael, que tá aqui presente, gostou muito, não é verdade, Rafael? Caraca, falei uma vez e falo de novo. fui escutando com todos os meus livros do Scott Pilgrim abraçado numa vibe positiva. Emocionado pra caralho, porque puta que pariu. Não, velho, não, é Scott Pilgrim, tudo é perfeito. Cara, que viadagem, hein? Brincadeira, que viadagem. Tem que juntar esse cara com o Lucas, cara, pra ficar chorando os dois juntos, velho. O comentário que a gente separou aqui é do nosso amigo que a gente já comentou, né? A gente já leu o comentário dele algumas vezes, não é verdade? Nosso amigo Hamilton. Sim, Hamilton, lembra? Hamilton. Ah, que é quase um Lewis Hamilton. Hamilton. O comentário dele começa assim. Conheci a HQ de Scott Pilgrim ano passado, quando comprei a edição nacional. Ainda não conheci o filme, mas achei muito boa a HQ. Certamente não é um quadrinho filosófico e politizado. Pô, eu acho ele filosófico até, velho. Claro, a menina andando de patins, entrando numa porta do nada, cortando espaço, é puta filosófico mesmo. Eu vou mandar o Padrinho tomar no cu e vou continuar lendo o negócio. Mas é foda fucking... Caraca, foda fuckingmente divertido. Esse adjetivo é muito bom, né? Hamilton, vou usar ele mais vezes. Investi também nas outras edições do quadrinho, que também agradaram muito. E comprei o Blu-ray em uma promoção. Caraca, Blu-ray, véio. Até hoje eu não tenho um play de Blu-ray. Véio. Hoje é tudo digital, pô. Pois é, deixa eu ver. Ah, é foda, mas é porque... Ah, sei lá. Enfim, vamos lá. Com trilhas sonoras excelentes, isso é muito verdade. Eu acho que foram bem escolhidas, baseadas nas músicas que o autor colocou na HQ. Baixei a trilha sonora pelos mares ilícitos e sempre estou ouvindo. Ele alugou ali, né, no, na locadora, na grande locadora, né? A grande locadora da rede, é. É a Bahia do Pirata, né? A Bahia do Pirata é boa. Cadê? E sempre estou ouvindo. Houveram algumas perdas de piada nas traduções e o diretor não incluiu no roteiro da HQ no filme. No roteiro, é meio diferente, né? Faz sentido, né? É velho, velho. E eu achei que, assim, me disseram que o filme tem muita coisa diferente da HQ e mesmo assim o filme é uma obra muito boa, sério. Mas isso aí se dá porque são mídias diferentes, né? Algumas coisas no HQ não funcionam em vídeo, entendeu? Isso é muito comum mesmo. O quadrinho era bem grande, bem extenso. É, também tem isso. É, eu não li HQ, cara, mas eu curti pra caramba o filme. Muito bom, um filme muito, muito bom. Eu vou dar uma alugada aí no Bahia do Pirata aí pra assistir de novo. Enfim, o que vocês disseram sobre algumas cenas rápidas e pularem para locais diferentes também ocorre nos quadrinhos. Minha interpretação disso é que o ator quis dizer que Scott é um cara desligadão e que nesses momentos não ocorre nada interessante na vida dele. Cara, minha vida é desse jeito. Caramba. Scott Pilgrim Tupiniquim. Cara, Scott Pilgrim de Brasília. Vamos lá. Concluindo, Scott Pilgrim é uma obra pura e simplesmente divertida. É isso aí. Valeu pelo trabalho nos caches com temas bem legais. PS1... Se quiserem colocar propagandas relacionadas ao tema no post de cada programa, também ajudaria os ouvintes a conhecerem novas obras, serviços, etc. Então, olha só, eu vou seguir essa dica. Eu vou colocar, então, como propaganda, um anúncio do anão travesti que aceita ser arrepensado em alvos, olha aí. Caraca, ele falou pra ajudar, cara. É um anúncio pertinente ao conteúdo do podcast. Cara, eu acho que melhor que ser arremessado é o anão em chamas, cara. A gente volta pro anão de novo, cara. PS2, coloquem o e-mail de contato no post do programa. A gente vai colocar o e-mail do anão, pode ficar tranquilo. A gente vai disponibilizar. Telefone e tudo mais. E aqui, PS3 é melhor que o Xbox 360, obviamente, né? Como todo mundo sabe. É um ótimo Blu-ray player. Sério? Pior, é um ótimo mesmo, velho. Ele tá sempre aí nos comentários e tal. Continue comentando, Remy. Bom, aí tem o comentário do Andy. O comentário dele diz o seguinte. Um dos poucos filmes de quadrinho recentemente bom. Deixa eu ler de novo. Ah, escreveu errado mesmo, né? Ah, tá bom, Pasquale, vai lá. Vamos criar um novo bloco, um novo quadro no podcast. Professor Esther. Vai lá, Esther. O que ele quis dizer é o seguinte: aqui esse aí é um dos poucos filmes de quadrinho lançados recentemente que sejam bom, né? Dos últimos anos. E infelizmente ele não leu HQ, mas já ouviu dizer que o filme foi bem adaptado. E que não dá pra fazer, não dá pra dizer de outros filmes, né? Já que a gente vê muito filme aí que realmente são péssimas adaptações, né? A gente anda vendo muito isso. Ferro 3, que você falou aí? É uma pena que não foi bem nas bilheterias. Isso eu concordo com ele. Eu acho que... Eu não sabia antes de gravar o podcast. Eu achava que tinha sido um baita sucesso, porque a galera, né, geek, nerd, gamer em geral, claro, os filmes de quadrinhos, eu imaginei que todo mundo fosse em massa ao cinema assistir aquilo ali. Mas o que que aconteceu, Externo? O Scott Pilgrim foi totalmente adiado, saca? Ele ficou pulando de uma adiação e outra, e acabou que ele saiu numa época que ninguém, tipo, uma época mó zoada, saca, pra cinema e concorrendo com outros filmes. Não, e cabulosos. A mídia foi fraca. Pois então, é. Eu só vi ele. Fiquei sabendo da existência dele muito depois, mas muito depois mesmo. Mas é. Será que foi por causa da edição, cara? Porque a edição desse filme é muito foda. Deve ter dado trabalho. Não, não, cara. Apesar da edição ser muito boa, tudo que você vê ali é tudo muito simples de fazer. Muito simples mesmo, entendeu? Não tem nada muito complicado. Ah, mas mesmo assim é bom, velho. Não, é muito bom, é muito bom. Tem uma coisa que parece que ele teve uma boa, uma grande campanha de marketing fora. Assim, fora do Brasil. Ele teve até uma boa campanha de marketing e ele foi bem elogiado pela crítica, mas ele não teve muito. Mas ele não teve tanto. Ele não fez o tanto sucesso. E aqui no Brasil, ele só passou num cinema em São Paulo. E eu acho que foram tipo assim. 10 sessões. Não, aqui no Espírito Santo ele chegou a passar também, que eu me lembro de ter visto o cartaz do filme no cinema. Só que na época eu não conhecia, então nem me interessei em ver. Eu fiquei sabendo que ele passou, tipo, em cinema X, em pequenos locais, e foi uma coisa assim. Não, eu sei que no Brasil ele estreou no Festival de Cinema do Rio, foi até onde o Pablo Vilaça, que é do Cinema em Cena, fez a análise do filme, inclusive deu total, mas ele só fez a análise do filme porque ele participou do Festival do Cinema do Rio, pra você ver como é que foi tão fechado. Pois é, aqui mesmo, pra você ter uma ideia, eram 7 salas de cinema e tava passando em uma só. Normalmente, quando é um filme lançamento, às vezes passa em 3 salas, né? Então daí a gente já vê que foi um filme pouco aproveitado no Brasil mesmo. Mas é isso aí, Andy. É isso aí, ó, continue comentando, valeu pelo comentário, cara, abraço, e é isso aí. É o comentário do Paulo Fernando sobre o podcast de número 55 sobre OVNIs. Ele diz o seguinte: parabéns pelo cast de OVNIs, aí ele coloca entre parênteses 55, foi o melhor na minha opinião, poderiam aprofundar esse tema com um podcast sobre... Ok, eu não sei que palavra é essa, Nibiru. Nibiru? Nibiru, alguém Nibiru. Sabe o que é isso? Nibiru. Não? Nibiru. Ninguém? Ok, beleza. O livro de Zacarias Stint, desculpa se eu li errado isso aqui também. Stint? Lilo Stint? Pode ser, cara, sua vontade. E a sua teoria é que a evolução da humanidade seria de fruto de manipulação genética com macacos. Eu vou só continuar lendo. O livro... Cara, ele tá de sacanagem comigo. Mahabharata. Desculpa, cara. Desculpa. Okay, o livro... Não, Mahabharata. Não, cara, pô. Mahabharata. Mahabharata. Me desculpe, mas você escolheu uns nomes muito difíceis pra mim. Esse sou eu, desculpa. Vai, lê aí. Também poderia engrossar... Não. Qual o nome do livro? O livro Mahabharata. Feliz? Mahabharata. Nossa, a água tá piorando, vai, continue. Também poderiam engrossar o caldo com as suas semelhanças com a Bíblia. Alguns falam que ela é a Bíblia. Ele colocou isso em parênteses pra algum cara, motivo. Cara, você andou fumando, Paulo. É um verão. Caraca. Um verão citado no livro. Para What? Finalizar, queria. Eu também não entendi. Caraca, esse comentário. E não tem vírgulas, cara. Desculpa. Tá tudo Paulo uma Fernandes. Vez. Peraí. Esse texto tem vírgula. Assim, Paulo Fernando, a gente adorou seu comentário. Só tá um pouquinho complicado de ler, mas eu vou ler igual o Marcelinho. Parabéns! Pelo cast citado! Foi o melhor, na minha opinião! Poderia aproveitar! Cara, não tem vírgula, cara! Põe umas vírgulas aí pra ajudar a gente. Tem sim. Depois de Nibiru tem vírgula sim, seus anjos. É a única vírgula que tem, desculpa. Não, olha só. Era pra ter mais. Mas sabe, enfim. Sabe o que é mais engraçado? São as alterações do Iago na pauta que ele acha que ninguém vai perceber. Ah, vai aqui, né? Aqui, ó. No meu, na minha pauta aqui tá escrito: o livro Mahabharata Piru Selvagem. Piru Selvagem. Que acho que ninguém viu. Vai aqui. Cara, não, agora é sério, Paulo. Pelo que eu vi do seu comentário, Você é um grande estudioso desse assunto, né? Nibiru, eu já ouvi falar em algum lugar, se não me engano, é daquele... tinha um planeta vermelho, o planeta perdido, um livro aí de uma teoria. Agora, cara, eu, particularmente, se eu for participar do podcast de OVNIs, eu vou é pra zoar justamente essas teorias que você colocou aí, cara. Ele tá... Cara, tem um final... Aqui, pra finalização dele... Pra finalizar, ele queria saber qual é a música que aparece aos 9 minutos desse mesmo programa. Bom, não, é do programa... Essa música aí, a gente já passou pra ele essa informação. É. Inclusive, quero agradecer. Ele mandou um abraço aí pra todo mundo, que ele gosta muito de vocês. E acha vocês bonitos. Nós também gostamos muito dele. Ó. Então, eu só queria comentar o comentário dele, porque é o seguinte... Você vê que realmente ele é uma pessoa que entende do assunto, né? Só que a intenção nossa naquele podcast era primeiro dar uma explanada geral sobre o assunto. A gente pegou alguns que eram mais conhecidos a nível Brasil, né, para poder falar um pouquinho mais. A gente tem a intenção de aprofundar em cada um daqueles aspectos ainda. A gente é muita gente, eu tenho a intenção de aloprar. Se você quiser aprofundar, pode, eu vou é zoar, cara. Eu não levo isso a sério, não. Mas não, é um assunto interessante que muitos ouvintes pedem, cara. Não, a gente vai ver um aloprando. É engraçado. Eu, por exemplo, eu não sou muito chegado em negócio de OVNIs, assim. Eu conheço sempre tudo muito superficial. Mas, cara, às vezes dá umas histórias que elas são tão cabulosas que você quer acreditar. Talvez se o Paulo participasse do próximo mexidão sobre OVNIs, esse tipo de coisa, ótima ideia. Pudesse falar mais a fundo, mas é porque a gente é muito da zoeira, Paulo. Você vai ter que ficar na boa quanto a isso, cara. Ó, isso aí, ó, tá feito o convite, Paulo, ó. Faz um novo contato com a gente e aí a gente vai ver o que a gente pode fazer, agendar aí pra gente gravar alguma coisa nesse sentido. Se você falar como você escreve, vai ser foda, porque você não vai pausar pra respirar hora nenhuma. Caralho, velho. É por isso que os ouvintes não comentam, cara. É por isso que os caras... Mas assim, toda vez que a gente vai ler isso, toda vez que a gente vai ler os ouvintes... Não, porra. Vocês querem saber o melhor? Eu faço uma aula de redação com esse indivíduo. Sério? Não, e olha, e o melhor é que as nossas redações foram entregues de volta, e qual era o maior problema desse inconsequente é que ele não tinha uma vírgula na porcaria do texto, ainda fica torrando a paciência dos outros. Ah, olha aí, Malovan. Sabia que tinha algum podre. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu posso quicar o Rafael dessa chamada, entendeu? Você tá soltando podre. Então aqui. Antes de você corrigir o ouvinte, Malovane, toma cuidado lá no seu trabalho na faculdade, tá, queridinho? Não, cara, não é só na faculdade, não. Eu sei que eu tenho muitos problemas com acentuação de texto e tal. Mas é porque... Ah, não, mas... Uma vírgula ou outra... Mas isso é exclusividade sua, não. Dá uma olhada lá na página do Mexidão Cast no Facebook. Você vai ver frase iniciando sem maiúscula, frase sem acento. O cara que posta... Principalmente o cara que posta os negócios sobre Naruto, cara. É assim... Dá pra fazer eu vou fazer, caramba, uma monografia sobre os textos que ele escreve, cara. Segue uma lógica totalmente fora do português. Ai, cara... Enfim, um dia, Paulo, a gente vai ler o livro Mahabharata, e aí a gente vai poder conversar direito sobre isso. Mas até lá, cara, vai ser só a gente zoando mesmo alienígenas, porque o externo gosta muito e a gente fica na zoeira infinita. Cara, eu fico imaginando esse Paulo e o externo junto, cara. Vai virar tipo super gêmeos, tá ligado? Junto na mão do outro, assim, nossa. Ou então vai igual você, o Thiago externo, gravando sobre teoria da conspiração, né? Vai tá. Não, é, os Estados Unidos é do mal, os judeus estão no meio. Vai ficar daquele jeito. Caralho, velho. Sério, Manovani, você ouviu a teoria da conspiração? Cara, eu ouvi e, assim... Você ficou irritado igual eu, cara? Eu fiquei irritado ouvindo o podcast, Eu acho, sinceramente, que o pessoal desse podcast tem sérios problemas, assim, sabe? Diversos. Mas, cara, aquele teoria da conspiração foi tão absurdo, velho. Cara, não, eu tava nervoso de ouvir. Eu escrevi um testamento, não. Eu vou escrever um testamento por causa dessa. Não acredito que os caras falaram uma coisa dessa. Não, eu tenho certeza que todo mundo teve aquele professor de geografia que falava que os Estados Unidos eram do mal, que Cuba era maneiro, velho. Eu fiquei com essa impressão. Eu fiquei com essa impressão, não. O Thiago teve a audácia de falar que os Estados Unidos mereceram, velho. Puta que pariu. Ai, foda, velho. Ah, eu vou falar do comentário do meu primo aqui, mas me lembrei uma coisa. Esse capeta do Vilarinho, dava meia-noite e ele vazava, era isso? Era mais ou menos isso aí. Era mais ou menos isso aí. É, teve no podcast de medos que os caras falaram do capeta do Vilarinho. Também não conheço a porra, mas tudo bem. E que ele, o cara... tem a ferradura de cristal, mano. Então, a ferradura de cristal é tipo Cinderela, entendeu? Cara, genial. Genial. Leia aí. Aqui no Espírito Santo, a gente ouvia essa lenda aí como o homem do pé redondo. É, velho. Caraca, velho. Então, eu aqui vou no meu comentário, tá no meu primo, né, o Lucas Coutinho, que é do podcast 80, de medos, em que a gente fala do capeta do Vilarinho, que da meia-noite, a parte de baixo do corpo dele, assim, as pernas, transforma em pé de burro, com casco. E aí, né, era o capeta do Vilarinho. Aí comentou aqui, será que o capeta do Vilarinho deixou para trás uma ferradura de cristal? Cara, que é a Cinderela do... Excelente, não, excelente. Do mundo obscuro? Pertinente. A Cinderela do inferno. É uma dúvida. E a carruagem dele? Será que era a carruagem dele, então? É ele que puxava, pô. Não. Externo, sabe quem puxava a carruagem do capeta do Vilarinho? Quem? Dois anões em chama. Com tesoura na mão. Nus, com a tesoura na mão. Caraca, velho. Enquanto fazia um headbang. Gente, pra acabar com essa pocilga, eu vou ler o comentário do Zé Patrão, também do podcast sobre medos. Tô com saudade dele, cara. Oi? Tô com saudade dele, eu já tinha comentado outras vezes também. Sim. É, eu vou falar aqui. Eu acho que não precisa de ler o comentário dele, só o Nick, sabe? Porque Zé Patrão, eu acho que é o melhor nome de comentarista que a gente já teve. Com certeza. De fato, é bem criativo. E ele diz aqui, olha só. Quando criança, rolava aquele papo do Opala muito Preto, bom, que pegava as crianças... Quando criança, rolava aquele papo do Opala Preto, que pegavam as crianças e as levavam embora. Isso me dava muito medo. Cara, eu lembro desse papo do Opala Preto também, na saída da escola, cara. Todo mundo tinha medo quando vinha o Opalão. Ô, mano, já vem o pai de uma criança pegar o moleque, mas sai correndo, né? Pô, velho. Ô, velho, vou falar que aqui onde eu moro, velho, o maior medo de aparecer um Opala preto é tu acabar como defunto no porta-mala do bicho, meu irmão. Esse era o maior medo que a gente tinha quando viu um Opala preto, irmão. Ai. O cara que compra um Opala preto pra passar na frente da escola é o mesmo que compra um Fusca azul pra ir na frente da escola. Pô, agora já pensou? O Opala preto, vidro fumê, para na porta da escola. Você é juvenil, abre a porta, sai um anã musculosa, cara. Pegando fogo e com a tesoura na mão. Ela abre o porta-mala e sai um monte de inseto lá de dentro, tá ligado? Não, abaixa um pouquinho o vidro assim. Ei, garoto, quer um doce? Peguei. Ei, psiu, criança. Você tem informações? Quer um doce? Aí o moleque toma o doce e começa a ter um ataque epilético, começa a bater a cabeça. Aí o gatinho lá do lado, batendo cabeça junto. Velho, não, chega, é isso, chega. Zona, vamos, mano, terminar esse podcast por aqui. Se o nosso ouvinte quiser deixar um comentário no nosso site, como é que faz, meu caro externo? Vai acessar lá www.mexidãocast.com.br. Vai acessar os nossos posts e tem a área de comentário lá. Só comentar que a gente vai estar lendo aqui no podcast. Sim. E Malovani, espero que você já tenha decorado. Se ele quiser mandar um e-mail, pra onde ele manda? Vocês repararam que ele sempre pergunta o mais fácil pro externo, né? Percebido. Essa panelinha que tem se formado, assim, é só sair. Cara, quando chega essa hora do dar os meios de comentário aí, cara, entra em desespero. Porque eu não sei o que vai me perguntar, eu não sei se eu vou saber responder. É por isso que eu nunca sei responder, Iago. É por isso. Eu começo a abrir tudo aqui. Eu abro Facebook, eu abro o site, abro caramba quatro. Rafael que é esperto, tá calado ali, ó. Isso. Eu vou ficar, não, ó. Sou convidado, não participo dessa parte da zoeira aí, não. Aí, ó. Ah, o que você quer saber, Patrick? Vamos lá. O e-mail, já te perguntei, seu corno manso. O e-mail é mexidãorocks@gmail.com. É isso? Isso mesmo. Oh, põe aí. Ah, cara, eu sou... Porra. Ah, meu irmão. Não dá nem graça. Você abriu o site, não abriu? Claro que eu abri, tá aqui. Ah, e aí, se o nosso ouvinte quiser entrar em contato conosco pelas redes sociais, meu amigo Iago? Você pode ir no Facebook, né? /MichidonRocks ou pelo Twitter, @MichidonRocks. Excelente, excelente. Meu querido Rafael, seja bem-vindo, agradeço sua participação. E se o nosso ouvinte quiser fazer um contato direto com você, você gostaria de deixar seus contatos, um jabá, qualquer coisa aí? Eu continuo que nem da última vez. Vocês são legais, mas não obrigado. Caramba, viu? Tipo assim, cara. Você já viu? Você já viu quando uma mulher vai dar um furo em alguém, cara? Não, você é bonitinho, mas não, não quero não. Você é bonitinho, mas não é rico, então... Então, né? Tipo assim. Então tá, excelente, cara. Eu entendi, não vou me misturar com você. Não, você procura lá no Facebook, Rafael Montanha, você provavelmente só vai me encontrar. Sim. O problema é ele vai ler esse Montanha e vai imaginar um negão de 5 metros, né? Então ele não vai te adicionar, porque sua foto não tem nada a ver com Montanha. Não, assim, ele tem 5 metros, assim, só não é um negão, sabe? Cara, Rafael Montanha tem uns 30 aqui, pelo que eu vi. Sério? Porra. É. Fica tentando até conseguir achar o certo. Você fica perguntando pra cada um. Vem cá, você que é o doido que participou lá do Mexidão Rocks, tá? Caraca, vai ser genial, cara. E você, Molovani? Quais são os seus contatos? Eu acho que eu vou dar um prêmio pra quem conseguir me achar. Olha só. Eu acho. Cara, se a pessoa quiser falar comigo... Ela pode procurar por Malovani, Malovani com Y no final, Bruno, no Facebook, que ela me acha. Ou então ela pesquisa Malovani Bruno em qualquer lugar do mundo. Google, Yahoo, Bling, HAL123, XV, você acha, você sabe? É mesmo? É mesmo, você só tem que saber o que pesquisar. Caraca, olha aí, gente. Tá vendo só? Tudo é funk que você não conta, né? Não, não é funk, é só pesquisar Mamona que você... Excelente. E aí, pode me adicionar lá que eu tô sempre papeando com o pessoal. Ai, ai. E você, meu caro Iago, quais seus contatos? Cara, no Facebook é Iago Coutinho, tudo junto. E no Twitter é @IagoGCS. Mas eu não sei porque eu passo isso, porque ninguém, cara, vem adicionar, ninguém conversa. Eu sou chato, cara, deve ser por isso. Na verdade é que ninguém ouve o podcast. A verdade é essa. Na verdade, a gente grava os números externos, como ele tá um pouco ocioso, aí à tarde a gente fica apertando o play pra acrescentar os números lá. É, exatamente, com certeza. Eu faço isso todo dia, pelo menos 5 vezes por dia. Então. O cara me põe histórico, bonitinho. É lógico. Ele fica trocando de IP. Caramba. Já que você tá com a palavra, externo, passe para os nossos ouvintes o seu contato, se é que ele já não ouviu isso umas 20 mil vezes. Pois é, se você ainda não sabe, eu tô lá no facebook.com/externo com THIS mudo e @externo no Twitter. Pode me adicionar, pode me chamar. E agora eu tenho uma novidade. Uma novidade. Olha aqui. Bom. Eu tô lá no meu canal no Face, no YouTube, que tá paradinho, vai haver uma movimentação. Então você que tem interesse em ter o seu podcast, eu vou estar passando algumas dicas. Olha aí. De graça, não vou cobrar nada. Olha tá? aí. É dica de noob pra noob. Ah, então tá em casa. Tá em casa. Então, quer saber como é que vai ser isso? Me procura lá no Facebook, me procura no Twitter, eu vou estar respondendo com todo prazer. Show de bola. E esses vídeos também, que o externo vai disponibilizar, também serão disponibilizados no nosso site, lá no mexidãocast.com.br. Isso aí. Acessa lá, periodicamente, que você vai ficar por dentro das novidades. Isso aí. Se quiser falar comigo, @PatrickMurta no Twitter, eu acho que tá muito bom. Meu ouvinte, meu caro ouvinte, continue escrevendo, continue participando e... Patrocine-nos. Eu vou ser bem sincero. Depois das atrocidades que nós falamos hoje, eu acho que... Cara, você só acha, Se a Sony patrocina o mundo canibal, cara, nós ainda temos chance. Com certeza, isso eu concordo. É verdade. Porque, ó, pra gente ficar igual o mundo canibal, a gente tem que ficar muito ruim ainda, hein? Pois é, eu também acho. Então, você que acha que nós ainda não chegamos no mundo canibal, nos patrocina. Mas a gente consegue piorar, pode ter certeza. Vamos gravar mais uns 2 episódios sobre anão. Então acabou. Dá um tchau logo aí, João. Até mais. Acabou mesmo. Tchau. Ó, e pra finalizar, ó, meu primo, ele quer participar do cast, ele ouve a gente desde quando eu indiquei o cast, tá gostando muito, cara. Ah, não, é aquela questão, ele manda um e-mail com uma Lovani e vai marcar aquele teste no sofá preto. Ah, é verdade, ó, já providenciei o sofá, eu tô só esperando os membros, assim, o Rafael já deu uma passada no sofá de leve, sabe? Foi só uma chupada no dedão, então, só... Tô chupado no dedão, é com o externo. Eita, fora. Só... Ah, é com o externo mesmo. Eu, hein? Droga. Mas é só mandar o um e-mail, né, Lucas? Assim, você já tem um parente no podcast, fica tudo mais fácil pra você. O nepotismo, isso aí não vale não, hein? São tão cabulosas que você quer acreditar, Fraga. Aí, esse maldito Fraga, eu tenho que me livrar dessa porra, dessa mania de vocês, viados. Culpa do Thiago. É, culpa do Thiago, eu tô me pegando falando Fraga direto agora, sem querer. 16 anos. Desculpa, quem que essa cigarra que tá tocando aí, mano? Parece que tá coçando o saco, não sei. É, tá louco. Deve ser algum filho da puta digitando algo no teclado. Bom, não, é tipo coçando mesmo, tá ligado? É, eu tô ouvindo. Eu, hein? Bom, eu não sou, hein? Já tirei o meu da reta aqui. Vamos lá. Já tirei minha mão da calça aqui. Manda ver. Pera aí. Põe... Meu computador não me permite fazer uma coisa dessa. Põe no zero. Põe no zero todo mundo. Zero. A okay. Hora que todo mundo... Tá todo mundo ok? Vai lá. Não. 3, a janelinha 2, de spam aqui ainda. Não carregou, nem apareceu o link de vídeo aqui pra mim ainda. Não, vou esperar. Eu tenho todos os videogames do mundo, mas não tenho um computador decente. Cara, a questão é que, tipo assim... Não, pode ver aqui. Ainda não abriu, não. Pode ver. Tá, 3... Agora, 2, 1, vai. Então, beleza. É, aqui, então. Então vamos pra sessão comentários? Não. Conclui essa notícia aí, pra não ficar vago. Senão vai te atrapalhar na edição, pô. Então, toma o Patrick tomando esporro. Não, mas eu facilitando pro cara, pô. Externo é meu, boi no lambe. Fica com ciúme, não, Malovani. Você sumiu, alguém tomou seu lugar, né? Externo lambe pés. Pois é. É, Externo, depois de hoje, eu tenho certeza que você curte um beijinho no pé, umas bicotas no pé, velho. Eu só vou aceitar isso se o ouvinte mandar pra gente uma arte minha lambendo um pé. Aí eita, eu aceito. Caramba, velho. Vou abrir o Photoshop hoje. Caraca. Provoca, cara. Por favor, alguém. Eu vou fazer umas montagens tipo site dos memes. Caramba, velho. Vai ser excelente. Deus e o mundo. Não, os casos que me preocupavam. Opa, pode falar, Rafael. Desculpa. Não, era só esse adendo. Eu prefiro que você diga, que você é o convidado. Repete, Rafael. É só pedir a inclusão, né? Manda um e-mail pra gente, assim como o Hamilton, você que tá ouvindo, pode mandar um e-mail solicitando participar com a gente. A gente vai estar agendando aqui pra a gente bater papo, um assunto que seja fácil. Ou a gente fala. Você vai passar por um árduo processo de seleção, entrevistas e tudo mais, sabe? Mas... que chama Twitter. Você tuita assim, eu quero, a gente tuita assim, pelo amor de Deus. É desse jeito mesmo. Mas se fala, pelo amor de Deus. Eu entrei por cota, porque eu não tive nada disso e eu também não sei qual cota que eu entrei, porque eu não sou... Você entrou na cota dos que comem uma Lovani. Ah, então tem essa também. Quem come uma Lovani não precisa passar por esse processo. Beleza. Então, pô. Como vocês acham que eu entrei? Como vocês acham que eu entrei aqui? Foi comendo Patrick, pô. Olha aí. Caraca. Todo mundo foi assim, então? Que viadagem, rapaz. Ô, Iago, não finge que aquele dia no Skype não significou nada pra você, não, cara. Que história é essa, rapaz? Agora que a história é essa, pra todo, quando é pra todo mundo, né? É quando eu tava curtindo, ninguém se importa. É assim. Virar o olhinho, todo mundo quer, né? Eita, caramba. Ô, visão, sai da minha cabeça. Sai. Acabou.